conheço um cara que é da noite, da madrugada, que curte várias fitas, várias baladas. Ele gosta de viver e viajar, sem medo de morrer, sem medo de arriscar. Não atira no escuro, um cara ligeiro, faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro. Jogar pra perder, parceiro, não é comigo, ó. Esse cara é bandido. Objetivo, um bom malandro, conquistador. Tem naipe de artista, pique de jogador. Impressiona no estilo de patife, roupa de shopping, artigo de grife. Sempre na estica, cabelo escovinha, montado numa 900 azul novinha. Anel de ouro combinando com as correntes. Relógio caro, é claro, de marca quente. Anda só no sossego, sem muita pressa. Relaxa a mente, se não estressa. No momento que interessa, ele já tem uma Kawasaki e liberdade, meu bem. O que esse cara tem, sangue bom? Os invejosos eu escuto, bota dinheiro, vagabundo fica puto. Isso não é justo, ó. E os irmão? Uma fatia do bolo, se orienta, doidão. Conhece várias gatas, tipos diferentes. As pretas, as brancas, as frias, as quentes. Loira tingida, preta sensual. Índia do Amazonas até flor oriental. Tem boa fama no meio das vadias, daquelas modelo que descansa durante o dia, tá ligado? Tem seus critérios, tem sua lei. Montou naquela garupa, já foi que eu sei. No motel ou em casa? Vamos na sua. De caranga no drive-in, no HO ou à luz da lua. Segundo as intenções, elementar. As camisinhas tô no bolso e a maldade no olhar. Lógico. Sabe chegar, sim, sabe sair. Sabe ser notado e cogitado aonde ir. Pra conseguir aquilo o que sempre quer, utiliza a mesma arma que você, mulher. Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher. Quanto mais você tem, muito mais você quer. Mesmo que isso um dia traga problema, viver na solidão, ladrão, não vale a pena. Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher. Ser os dois, eu não vivo em qual dos dois você quer. Mesmo que isso um dia traga problema, ir pra cama sozinho, não vira esquema. Segunda, a Patrícia. Terça, a Marcela. Quarta, a Raíssa. Quinta, a Daniela. Sexta, a Elisângela. Sábado, a Rosângela. E domingo, é matinê 16, o nome é Ângela. Tem uma agenda com dezenas de telefone, uma lista de características e os nomes. Qual é a fonte, parceiro? Isso não é segredo. Colo de moto, tá ligado? Tenho dinheiro, as cachorras fica tudo ouriçada quando eu chego. Eu ponho pânico, peço champanhe no gelo. Aquele balde prateado em cima da mesa. Dá o clima da noite, uma caixa de surpresa. Fico ali olhando, sentado, filmando. Só maldade pra lá e pra cá, desfilando. Elas fazem de tudo pra chamar sua atenção. Para, tacar na cara, na pretensão, colar de calça apertada. Boca de sino, de blusa decotada, é perfumada e sorrindo. Me pede um isqueiro e oferece um cigarro. Oi, você tem fogo? Mas é claro, qual é o seu nome? Meu nome é Vione, mas pra você só ouvir, tá aqui meu telefone. 5892, esse prefixo é lá da Sul. Prazer, meu nome é Paulo aí, vulgo Ice Blue. De que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima, conhece Maracá então, ali pra cima. Isso até rima coincidência. Na pista vai montar na minha garupa e a cela vista. Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher. Quanto mais você tem, muito mais você quer. Mesmo que isso um dia traga problema, viver sem ninguém não tem esquema. Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher. Ser os dois, eu não vivo em qual dos dois você quer. Mesmo que isso um dia traga problema, viver na solidão não vale a pena. Estilo cachorro. Não é machismo, fale o que quiser, o que é. Vem, meu sangue bom, tanto faz pra mulher. Não me importa de onde vem, nem pra quê. Se o que ela quer mesmo é sensação de poder. Com ladrão fez rolê, se envolveu, sei lá, saiu. Mais ou menos abriu, curtiu, quem viu, viu. Em maio foi vista de RR a mil. Na BR no frio, com o boizão da civil. Viu uns e outro aí, bom rapaz. Abre o coração e sofre demais. Conversa com os pais ali no sofá da sala. Ouve da razão enquanto ela fala e fala. Cai no canto da sereia, vê que ele é firmão igual um prego na areia. Prego, jogou o ego dentro do buraco. O bom vivan jamais mostra o ponto fraco. Pergunte a Sansão quem foi Dalila. Ou nosso sangue bom, Martinho da Vila. De vários amores, de todas as cores, de vários tamanhos, de vários sabores. Quanto mais tens, mais vence, tem maravilha. PMG, morango e baunilha, não é por nada, hein? Sem debate, sem intriga. Minha cara é um chocolate, é o que liga. Mas acabou, acabou, sem tchau, nem bilhete. Cê quase se mata por amor ao sorvete. E ele tava em punga pra levá-la no trampo lá na Barra Funda. 10 graus, 5 da manhã, sem problema. Se ela não morasse em Diadema. Pontual como Big Bang, 4 anos assim, nem Shakespeare imaginaria um fim. Te trocou por um vadio, sem vergonha, que aguenta até a mãe quando acaba a maconha. E ela diz que é feliz, que ele é cabuloso. Cê pisa pra caralho, moscão pegajoso. Mulher finge bem, casar é negócio. Cê vê quem é quem, só depois do divórcio. Hein, hein, neném, de amor eu não morro. Vocês consagraram o estilo cachorro.